controle? Webjet 5827, solicita se possível coordenar pro de bridge. Jaguar 5827. Obrigado. Oi, pronta cópia. Bom. 3858, autorizado Fortaleza, nível 370. Via peso Luna 6, decola da 1-0, com a esquerda. Sai da MOMA, transição trote. Controle 120, decimal 8, transponder 5552. 1251, até 3325, bom. 251, 3325, boa noite. 208, transponder 5552. Transponder 5552, Iero via Pesolu 16. Correção, Pesolu 19. Já tá, o Pesolu 19, o transponder 5552. Correto, reporte pronto. 4401, profissional, que é o canal Ribeirão 3, 3840, 28 agora. 3040, 28, PLV? 108. 108, táxi via Índia, ajuste no 022, 1895, no campo espera. Via Índia, 1022, 1895, faz o quadro dessa vez. Obrigado, no 40. Nada, maluco. 224, vai seguir o tráfego do azul, como segundo, quanto espera, quando lá, 1895, bom voo. No 604, no solo 33, livre peixe pela direita, chama solo 121, decimal 9. No 4071, no Alim, mandei pistão no zero. Bom, eu vou no 604, segurou. 04, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, ou no 604. C224, vou ter o ponto de espera do 1-0. C224, ali mantém a pista 1-0. Azul 4071, decola 236, achando controle 20.8. Salvador, boa noite, Azul 4071, 1200, na saída da EL. Boa noite, Azul 407. 271, contato radar na decolagem, sul Flavio 360, mantém o perfil da saída da Aula da Bridge. Flavio 360, poderia voar. Bridge está presente, por gentileza? Negativo, até o perfil autorizado direto Leda, após 2000. Após 2000, direto Leda, sente. Chame agora centro Recife, no 285, até 2545, bom. 285, 2545. 2685, alternado 2545. 2685, 2545. Obrigado. 1398, desce para 2000 pés, altímetro 0022. 2000 pés, 022. Estabilizado web 6748. Jet 6748, complexo final ILS X-ray, chame turno 8 desse palma 5 por favor. 18. Confirma a frequência? 11895. 11895, obrigado. 1398, autorizado final ILS X-ray, forme estabilizado. Confirma a estabilização. Web 6748, Kenegal no 022, continua aproximação, reposte no externo, baixado e travado. Chegada bom, se desça para 4.000 pés, altímetro 022. 4.022, Oceano 3.023. Tudo ali, Salvador, o passarinho 2224, boa noite. Boa noite, passarinho 2224, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, saída Momo, transição frate. 350, Momo frate. Azul 4071. Azul 4071, para seguir? Por gentileza, senhor. Tem que guardar na direto do bridge, a gente está tocando. Ué. Firme. Fábio 2221. Gente, agora a coordenação em Copa Recife. 471, o centro informa que deverá manter inicialmente o perfil da saída. Gente, graças ao 471. Pronto, copy. Autorizado Recife, nível 090, via Golf NET77. Decola da 10, com a esquerda. Saída Conde, controle 120.8. E seu transponder 0260. 281 no cotejamento correto, acione reporte táxi. 85, ciente, vou informar em Praera. Salvador, boa noite, acione a 6390. 10, escute Alfa, guarde Copa Recife. Guardando. Autorizado Recife, nível 350, via turístico 58. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponde 5544. 2-8, decimal 9, 5, bom fuso. 1-8, 1-8, 9, 5? Irmão, 1-8, 9, 5. Tá. 3-1-0, correto, reporte pronto. Tomarei pronto. Boa noite, 7748, Sebrão 1-0. 7748, táxi Alfa, reportante da Juliette. Táxi Alfa, reportante da Juliette, 685-2545. 2545, passarei 2-2-2-4-5. Final 6303, desça 2010, desça 2010, ativa 9-0-2-2. 7-2. Via Pátio Índia, ajuste 0-2-2, 18-6, ponto 0. Correção 18-95, ponto 0. Fala, bom nome, 1-3, autorização Brasília, centro da informação alvo. No horário do voo? No voo 1-6-1-3. Gente, voo 1-6-1-3, confirme o horário do voo. Aos 2-2-4-5. Gente, 2-2-45, planta lá em cima, foi mandado quando ele é? Aguarda. 8-1, não confirme o B. 0612, ajuste no 022, autorizado inicial táxi, reporte no hotel. É 748, portão 5. Gente, voo número 13, aguarde para a nossa cópia. Está formando onde é que foi apresentado, Adelé? São Paulo. Gente. P2, após o pouso do Boeing da Gol, a linha mantém custando zero. Estacionamento está 3858. Ciente, aguarde para puxar acionar no 03. Aguarda. sendo autorizado, cruzamento 1-0. Após táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Solo gol no 885 com 175 a bordo, 3 horas e 50 minutos de autonomia, alterar no galeão para o táxi. 885, táxi via Pátio Índia, ajuste no 022-18, meia dúzia, quanto espera? Pátio Índia, 022-18, meia dúzia, 885. Solo, boa noite, 392, de Bruxa, 885, correção, ponto espera 118, decimal 95. 398 via Alfa e reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 398. 3858, estimado de mais 1 minuto para o seu post. Quanto minuto? 01. Confirmando, 6313 autorizado LS, reporta estabilizado. Autorizado LS, reportará estabilizado, Chanel do 3. Será o segundo no ponto espera, ajuste no 022. Cheitono na escuta. Decolada 49, chume controle 120.8. Tem que manter a posição. Vamos ver mais. Sotera 2281 na sala. 3662, só 370, vigilância. 320, vigilância da 3662, quando possível, voa direto aí pro Caujama. Saída aguardando alguma posição direta 3662. T8 no na escuta da torre. Passarinho, mantém pistão na zero. Via Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, na 398. 3858, autorizado, puxa no portão 3, reporte táxi. Autorizado, 3858. Pelo 3, na escuta. Entrei em contato com o centro Recife, ele não tem a sua DLA ainda, estou aguardando informações a respeito do seu plano. Gente, na sua escuta. Telefone espera da 0 gol no 85. Uno 3, chama a torre 102.62. 2-0-8, boa noite. Canal 6213, boa noite. Quem negar no 022, confirme, baixado e travado. CNM 313, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Ajuste M22, a torre 1895 no ponto de espera. Então, 358, confirme a autonomia alternativa. A alternativa já pensou a autonomia de 3 horas e 12. Sim. Então, tá livre o táxi, tá no ponto de espera, 358. Confirma aqui. Visão com tráfego lateral. Após o pouso do Airbus da Oceania e Lima, tem pistão zero. Oceanair 6313, solo 67. Taxi de Alfa, reporte antes das direitas. Na minha escuta. Não, Léo, gol 6313, reporte antes da Juliette para ingresso. Para aqui. Configurando foi o gol no meio, no 3? 1885, autorizado a decolar. Estamos 0,21,50 graus, 89. Falou gol na linha, no 3? Gol número 3, prosseia. Alguma novidade do nosso plano? Ainda não, ainda estamos com o plano vencido, ok? Mas já foi feito coordenação com o Recife, estamos aguardando a autorização do centro. É, graças ao nosso escuta aqui. Afirmativa, assim que tivermos a autorização, vamos parar. Mas já solicitou ao DOV que reenviasse a DLA, o centro confirmando não tem essa DLA, ok? Nem o centro, nem a sala plano de voo. Certo, vou verificar novamente essa empresa. Graças. Autorizado a decolar, pista na 0, 21, 40 graus, 10 nós. Pátio Índia, 18 meia torre, 1022. 18 meia torre, 118, 95. 18, 95, 14.